Yo, LATHJ, LATHJ, LATHJ. Estamos pouco nos fudendo para o quê? Você pensa a nosso respeito, pense o que quiser, mas não nos ataque com seu síndrome de complexo. Se é complacente, certo, certamente insecto, isento de conhecimento e dentro, respeita suas peculiaridades. Mas certa banalidade não corresponde à nossa realidade, pois vivo numa sociedade em que tento estereotipar impondo como você deve viver, agir, pensar, foda-se. Suas mentes jazas não conseguem nos estigmatizar. Cidadão xerox, você adora julgar, mas nunca para pra olhar no espelho das verdades. Olha a sua face, os seus conceitos de falsa moral, e me responda quem realmente é totalmente normal. E qual é a graça que se tem de ser igual? E me responda quem realmente é ser normal. É usar a roupa da moda, ouvir a música mais popular, é ter um celular mesmo sem dinheiro pra pagar, é mostrar sempre cara de felicidade, é ter que ter uma mulher pra provar sua masculinidade, é ter que lutar jiu-jitsu pra mostrar que é mais chão, é ter que ouvir funk pra dizer que é sangue bom. Estúpidos clichês, não vê que é ilusão. Eu fico abalado com alienação. Alguma minha geração se chama interrogação. Alguns estão confusos e outros com determinação. Ei, você aprende a viver. Conforme dizem, conforme põe, que é melhor para você. Não tenho uma opinião formada. É um arquétipo de complacência e para mim não diz nada. Como monóxido que penetra nossa mente e pula nossa forma de pensar. Tente se livrar do estereótipo, o seu efeito é tóxico. Como monóxido que penetra nossa mente e pula nossa forma de pensar. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Seus olhos me observam, seus olhos falsos. Uma tremenda insegurança interior, de não se identificar com aquilo que alguém estereotipou. De normal, fútil, banal. Nós só usamos 7% da nossa capacidade mental. Então não venha me dar lição de moral deturpada. Nós somos presa da mesma cilada. Eu digo presas, mas me compreenda claramente. É que ninguém é mais que ninguém absolutamente. Coisas materiais são supérfluas. Preconceito, racismo de toda forma é ilusão. O que é de mais valor nesta terra é a verdade que mora dentro do seu coração. Novos caminhos de expiação, cada ser com uma missão. Será que você não consegue ver que a paz é união? Será que você não consegue ver que a paz é união? Tente se livrar como monóxido que penetra nossa mente e pula nossa forma de pensar. Se livrar do estereótipo, o seu efeito é tóxico. Como monóxido que penetra nossa mente e pula nossa forma de pensar. Tente se livrar. Cada um sabe o que é bom pra si mesmo. Se digo estereótipo, é daquilo a que vejo repetidas vezes, copiosamente. Sei que cada um tem um motivo particular pra agir no padrão e por máscaras, pois viver sem máscaras é muito difícil, é quase uma luta, eu bem sei disso. Como eu mesmo tenho as minhas mediocridades, minhas babaquices, meus preconceitos, meus estereótipos deformados, tento ao menos e apenas controlá-las e dosá-las. Fazendo o quê? Tentando ser mais sincero comigo e com os outros, tá ligado? Tentando me desapegar de velhos conceitos. É tudo que eu posso e tento fazer. Paz. Paz pra todos vocês. Livre desse estereótipo.